amigos, chegando agora para o segundo bloco da nossa 30ª edição, onde nós vamos falar o que aconteceu lá no Auto Club Speedway, mas para a gente aqui no Brasil, Fontana, né? A gente conhece por Fontana desde os tempos da Indy. Bom, corridaça da Sprint Cup nesse domingo. A vitória ficou com Kyle Busch, um surpreendente segundo lugar de Kyle Larson, que até hoje eu não sei de onde veio. Uma excelente recuperação para o time de Tony Stewart. A Goodyear finalmente fazendo a alegria dos fãs com os pneus que estouram praticamente na hora programada, né? Bem no finalzinho da prova. Assim, foi uma corridaça mesmo, uma corridaça. E eu já vou começar chamando o Leonardo e depois o Hélio aí para a gente comentar o que aconteceu lá em Fontana, na Califórnia. Bom, o Kyle Busch chegou à sua 29ª vitória na Sprint Cup, a sua primeira em 2014 e a sua terceira vitória em Fontana. E só para relembrar o pessoal, ele venceu essa corrida no passado, então ele defendeu o título dele e conseguiu vencer a corrida. Parabéns para ele, parabéns para o Kyle Busch. O Kyle Busch que geralmente que aos domingos ele gosta muito de aparecer, e sempre no sábado, então foi uma grande vitória para o Kyle Busch, bom resultado para a Toyota, lembrando que foi a primeira vitória da Toyota esse ano, tinha sido duas Chevy, duas Ford, agora a Toyota vence a primeira, bom resultado para Joe Gibbs que estava precisando desse bom resultado para dar uma alavancada na equipe. E você não falou, Pedro, mas o Denny Hamlin não participou na corrida. O Sam Hornish correu no lugar dele, o Denny Hamlin teve mais uma vez, teve um problema em Fontana, que ainda assim vai decidir durante a semana, vai ver a evolução dele, que ele pode ficar pelo menos fora de marcha de um também. Então nessa daí ele está perdendo duas etapas já, e, assim, no questão da corrida pelo Chase. Bem lembrado, a NASCAR também, já vou emendando, a NASCAR anunciou que por esse tipo de problema, o piloto não vai ser, tipo, banido, né? Porque ele teria que tentar todas as corridas, né? Mas o Denny Hamlin, por problema de saúde, mas ele continua elegível para o Chase. Parece que é uma sinusite, só que ela está gerando fortes dores de cabeça, que quem tem sinusite sabe como é que é, e também atacou um pouco a visão, né? Embaçou um pouco a visão do Hamlin, e daí ele não passou no teste médico antes da prova. Mas ele já foi, pelo que eu li agora, ele já foi liberado do hospital, mas ele vai passar por exames antes do final de semana lá em Martinsville, lá na Virgínia. Inclusive é terra dele, né? E é onde ele anda muito bem. Anda muito bem. Então, seguindo o enterro aqui. O Kyle Busch fez uma excelente corrida. No momento algum ele mostrou que ele venceria essa corrida, mas é claro, todos nós sabemos que o Kyle Busch, ele é um cara que, assim, ele sabe aproveitar a hora certa e atacar na hora certa, e foi isso que ele fez. Os meus destaques aqui, falando em destaque, claro, com certeza, é o Edinho Amendinger, ele que terminou em 8º lugar, um bom resultado também para a JTG Dolphin Race, que todo mundo esperava o Edinho Amendinger bem forte esse ano, tanto é que ele fez boas coisas no ano passado, e claro, conseguiu essa vaga do carro 47, tomando até o carro do Bob Labonte. Então fez um bom resultado para ele, 8º lugar, primeiro top team dele com o carro 47, primeiro top team dele em 2014, então está aí um bom resultado para ele. Um outro piloto que eu quero chamar a atenção também, que fez uma boa corrida, apesar do equipamento que ele tem, é o Casey Mears, terminou em 15º lugar, um bom resultado para ele também, para o German Racing, estou gostando. E esse piloto, acho que eu e Hélio gosta muito dele, que é o Coif com o carro 26. Ele conseguiu um 18º lugar, um excelente lugar. Parabéns pro Coif. E o Alex Bumbo também conseguiu completar a corrida bem. Foi 22º lugar com o 23 da BK Racing. Então esses são os meus destaques. São pilotos que nós geralmente não damos muita bola para eles, mas está aí, fizeram um bom trabalho nesse final de semana em Fontana. E claro, tem que ser ressaltado aqui, porque esses pilotos aí, eles conseguem tirar leite de pedra pelo equipamento que ele tem. E só uma curiosidade aqui que eu não tinha falado, que eu falei no Twitter, mas não mencionei ainda, o Tony Stewart, ele é o único piloto que até agora conseguiu aparecer duas vezes no Top 5, que ele foi quarto em Bristol e agora terminou em quinta corrida. O resto, todos os pilotos, nenhum piloto até agora conseguiu repetir o Top 5, só o Tony Stewart que fez isso. Hélio? Não, Léo. O Dale Jr. tem 3 top 5. O Keselowski, acho que 4. Então. Eu falo assim, eu vou lembrar aqui porque eu tô falando isso. Eu já corri já. Peraí. Tá ok. Vamos lá, Léo. Toca o barco. Só pegando um gancho dos underdogs aí, é bom lembrar também a Donibal Racing, né? Com o Michael Adams, o dia inteiro no top 20 até, né? E o Whit Sorensen também apareceu bem. Meu destaque aqui, antes daquela insanidade que rolou faltando 3 voltas com a rodada do Bauer, vai para Hendrick, que colocou o Gordon e o Jimmy Johnson na segunda parte da prova, os dois dominando. Muito bom ver o desempenho desses dois carros, o 24-48, que por azar, por terem problemas com os Goodyears, né, acabaram virando história. Kevin Harvick começou muito bem a corrida, mas teve novamente problemas com o pneu. Daí vinha se recuperando, teve mais um problema no pneu, até brincava mais cedo que mais um problema com um pneu, ele poderia pedir música no Fantástico, né? Enfim, seriam 3 problemas. Seguindo a Michael Walker Racing, que a gente vinha falando que tinha desaparecido, deu as caras, até os problemas no fim que o Bauer teve ali, faltando 3-4 voltas. 3 voltas, né, Léo? Ou foi 2 voltas, né? O Bauer ia conseguir no top team, mesma coisa do Brian Vickers, que até conseguiu terminar em 7º lugar, se não me engano. É bom ver a Michael Walker mostrando a cara novamente. A Toyota conseguiu a vitória com o Kyle Busch também. É muito interessante esses fatores. E aqui a gente fala muito mal, às vezes, da Danica, né? Ela conseguiu um bom 14º lugar aí, um top 15, né, Pedro? É um bom resultado para ela, né? Que agora vai acumulando pontos, né? E vai crescendo no campeonato. Ô, Pedro. Diga. Para falar aqui, o Tony Stewart é da Stewart Haas Racing, tá? Ele foi o único piloto da Stewart Haas, o Stewart Haas, né, que conseguiu repetir top 5, porque todo mundo lá, né, que é o time que todo mundo mais se espera, ninguém ainda conseguiu repetir top 5 igual ele. Positivo. Então vamos lá, meus destaques, lógico, ficam por conta do Kyle Larson. Surpreendente segundo lugar para mim, apesar de ele ter andado muito forte na Nationwide, não acreditava nesse equipamento da Ganassi para Fontana, e nem que ele fosse surgir da forma como surgiu lá no meio do pelotão, e de quinto, sexto, ele saltou para segundo, se aproveitando da segurada que o Tony Stewart deu no próprio funcionário, Kurt Busch, e o Kyle Busch, muito mais inteligente, conseguiu entrar no meio da T-Wide lá e sair com a vitória. Apesar de não ter um carro que poderia vencer a corrida, acabou vencendo. Porque a gente teve problemas de pneu com a Dale Jr., Kevin Harvick, Jimmy Johnson, que vinha liderando, o próprio Bauer, que vinha andando bem, foi o que ocasionou essa última bandeira amarela. Foram 9 bandeiras amarelas no total. A primeira detrito do carro do Kevin Harvick, depois o número 88 com o pneu estourado, Tony Stewart rodando. O incidente que mais causou comentários após a prova aí, de Brian Scott para cima de Almirola, onde o Brian Scott usou a pista inteira, né, desde a linha de baixo até ele subindo a linha de cima, ele acabou coletando o Almirola, que teve que levantar um pouco o pé porque o Sam Hornish Jr. deu uma balançada na frente dele. Não vejo como culpa do Brian Scott, assim, com tanta intensidade quanto o Almirola disse, mas enfim, né, ele... O Almirola ficou bem frustrado, até o Taylon64, quem puder seguir ele no Twitter, é o arroba Taylon64, ele posta as estatísticas lá desde 2006 no Texas, que o carro número 43 não terminava na 43ª posição. É, depois a gente teve o Parque Clirman batendo sozinho, Carl Edwards rodando, detritos na 3, um incidente envolvendo o Gilliland e o Josh Wise, e depois a rodada do Boyer, que ocasionou a amarela e quadriculada, né? A green white checker, né? A verde, branca e quadriculada. É, que mais? Uma prova com várias alternativas, como eu disse, alguns resultados surpreendentes, como o Léo e o Hélio já citaram, Casey Mears entre os 15 primeiros, Danica Patrick, excelente trabalho de Paul Menard, está até comentando com o Hélio em off aqui, vem numa bela temporada, numa excelente temporada. Como o Léo tinha citado, a Stuart Haas voltando a andar forte, uma pena para o Kevin Harvick, teve problemas. A gente teve Michael Annette no top 20, Cole Whip, o próprio Sam Hornish Jr., que entrou numa fria danada com esse problema de saúde do Denny Hamlin, acabou terminando entre os 20 primeiros. Reed Sorensen, 21º, Alex Bowman, 22º, andando à frente, por exemplo, de pilotos como Martin Truex Jr., o Brad Keselowski também teve problemas de pneu, mas a gente tem que destacar também que vinha bem até na prova, né? Chegou a liderar 104 voltas da corrida, foi o piloto, não, foi o Jimmy Jones que liderou mais, o Keselowski liderou 38 voltas. Corridão, aquele final emocionante, né? De certa forma surpreendente, sabendo que o Tony Stewart não tinha pneus para estar ali onde estava, acabou segurando o Kurt Busch, o irmão Caio, mais novo, foi muito inteligente. A gente teve uma largada impressionante do Kyle Larson também, que, como eu tinha dito, pulou lá do meu pelotão. E a Ganassi conseguiu colocar dois carros no top 10, né, sendo que o Kyle Larson estava no top 5. AJ Allmendinger, olha, outro que também não sei de onde que ele apareceu, mas terminou em 8º, né? Conseguiu o primeiro top 10 dele no ano, se eu confirmar que em Daytona ele foi bem também. Só confirmar se esse é o primeiro do ano. Sim, esse é o primeiro top 10 do ano do AJ Allmendinger. Assim, a gente vê os equipamentos que passaram para Richard Childress andando até melhor do que o equipamento que fez tudo isso, lógico, contando com a parcela de culpa, né, entre aspas, do Kurt Busch. A gente tem o Casey Mears, né, que andando bem, que mudou para a ECR, e o AJ Allmendinger, que também a equipe JTG Daubert lá também mudou para a ECR, e o carro conseguiu o primeiro top 10. Enquanto isso, o Truex Jr. terminou em 23º. A se destacar, eu acho que da minha parte é isso. Bom, Kyle Busch foi inteligente demais. Essa é uma grande vantagem do Kyle, né? A gente tinha outro carro com grande potencial de vencer, o Joey Logano, que teve problemas logo no início da prova. Mesmo assim concluiu, mas 11 voltas atrás praticamente. O que mais aqui que eu poderia destacar? Acho que é isso da corrida. Mais algum lance da corrida aí que vocês teriam para destacar aí? A gente já falou de Sam Hornish Jr., dos novatos e dos... Ah, no campeonato de novatos, uma alteração, né? O Kyle Larson agora ultrapassou o Austin Dillon. O Kyle Larson tem 58 pontos e o Austin Dillon 54. O Justin Allgaier em terceiro com 40, seguido do Annette, Corey Whip, Alex Bowman, Parker Kligerman e o último é o Ryan Truex. Aliás, a equipe do Lanche, mesmo com o Bowman andando forte, o Ryan Truex parece que ainda não pegou a mão do carro. Comentários, Leonardo, Lélio? Bom, sobre os comentários do que mais aconteceu na corrida, foi, apesar da corrida ter sido ótima como foi, né, teve um final maravilhoso que aconteceu aí, um final bem, bem movimentado, fica a mancha da Goodyear. Goodyear mais uma vez pisou na bola e o que foi mais estranho da Goodyear é que geralmente os pneus que dão problema é o lado direito, que é o lado que sofre todo o peso do carro, é o lado que sofre muito com o carro, com o desgaste do pneu, que é o lado que mais se lixa o pneu, foi o lado direito, mas aconteceu ao contrário, aconteceu o lado esquerdo, e aconteceu com o pneu que sofre menos, é o pneu que, esse pneu, ele poderia fazer até a corrida inteira, se precisasse. Que é o pneu traseiro esquerdo, é o pneu que menos sofre. Porque ele está ali apenas por estar no carro ali, né? Ele não é muito usado, ele só quando realmente ele está alinhado reto, que ele vai ter a função dele, que é tracionar o carro. Mas mesmo assim, ele já, quem vai apoiar ele, quem vai jogar toda a força no eixo, é lá no pneu direito. O pneu direito ele nem tem que sustentar a maior parte do peso do carro, ele que vai ter que dar o pulso no carro. Então, infelizmente, fica essa mancha da Goodyear aí, com pneus horrorosos, pneus que não valia nada. Tivemos um final de corrida bem movimentado graças aos pneus. Se não, teria sido uma vitória. O Jimmy Johnson teria colocado essa vitória no bolso de maneira muito fácil, muito brilhante até, né? Porque o Jimmy Johnson andou demais a tarde toda. O Jeff Gordon chegou no Jimmy Johnson, mas ele começou a ter problema de vibração no carro. Até era tão preocupante que as poucas voltas que faltava, talvez o Kyle Busch e o Clint Bauer, eles que estavam disputando ali segundo e terceiro, eles disputando a posição, eles estavam muito mais rápidos do que o Jeff Gordon. Então, assim, poderíamos ter na última volta o Kyle Busch e o Clint Bauer engolindo o Jeff Gordon, de tão ruim que estavam os pneus do Jeff Gordon também. Só que o Jeff Gordon não estragou os pneus dele. Então, para mim, esse foi um ponto bem negativo da corrida, que foi esse problema de pneus da Goodyear. Então, assim, nos acidentes, você bem falou, né, Pedro? Nos acidentes, no acidente do Auger, do Justin Auger, do Brad Scott e do Eric Mirola, foi um acidente, no meu ver, até que de corrida, não teve nada de tão especial assim, mas o Eric Mirola ficou muito bravo, ficou bem bravo mesmo com o acidente, então não sei. E outro ponto também é que, sim, a NASCAR, eu não sei como ela faz, como ela pesa, qual é o critério dela para chamar o amarelo. Que nem, por exemplo, tivemos uma bandeira amarela num detrito que estava lá na reta, por trás da linha branca. Então teve amarelo. E quando o Jimmy Johnson, faltando poucas voltas, quando o Jimmy Johnson teve o seu pneu estourado, até o rubber da suspensão dele voou para fora do carro, ficou um pedaço lá no meio da pista, não chamou amarela. O Keselowski teve problema, não chamou amarelo. O Ambrose teve problema, não teve amarela. Só quando o Clint Bowl foi rodar que chamou amarelo. Então, assim, é outra mancha também da NASCAR, que é até onde é critério para se chamar uma bandeira amarela. Lá no meio da corrida, por um motivo muito bobo, chamaram amarela. No final da corrida, por um motivo que precisava, não chamou amarela. Demorou muito para chamar amarela. Mas, infelizmente, tá, foi uma boa corrida. Tá aí o resultado excelente do Kyle Busch, uma vitória espetacular do Kyle Busch. Eu não sei se eu posso falar aqui, Pedro, mais ou menos o que eu fiz aqui nas últimas voltas, que é um raio-x? Pode falar. Ó, eu fiz um raio-x aqui de como que foi as últimas voltas. Só para o pessoal entender um pouco. Sim, foi o que eu consegui escrever, que eu consegui extrair informação. Há 8 voltas para o final, o Jimmy Johnson liderava, o Brad Keselowski era o quinto, o Kurt Busch o sétimo, o Kyle Larson o décimo, o Maynard era o 13º e em 14º vinha o Tony Stewart. Há 7 voltas para o final, o pneu de Johnson estourou e deixou muito detrito na pista. Aí depois, há 6 voltas, foi a vez do Newman e para os pits, ele que não tinha parado, ele estava com muito problema de muita vibração, igual o Jeff Gordon, ele parou nos pits. Faltando 5 voltas para o final, o Jeff Gordon estava reclamando de mais vibração e o Brad Keselowski estourou o pneu. Aí depois, na outra volta, o Michael Brown estourou o pneu também, a 4 voltas para o final. E na terceira volta, que foi assim, tipo, na terceira para a segunda volta, quando a gente tivemos o problema com vários pilotos rodando, né? O Clint Bowyer rodou, o Jeff Gordon cruzou 2 voltas final, teve a amarela, que foi o Guilherme Schaeffer. Então, assim, os pilotos os pilotos que, sim, que apareceram no final de corrida, mas que o pessoal está perguntando assim, ah, mas onde que eles estavam? O Kurt Busch, ele estava em quinto lugar, que ele herdou duas posições, do Keselowski e do Jimmy Johnson. O Kyle Larson também, de décimo foi para oitavo, o Tony Stewart, ele foi de 14º para 12º, ele até passou o Paul Manor, e o Paul Manor se manteve em 13º. Aí, beleza, teve a amarela, o Lando Castro, ele não foi para os pits, ele ficou fora dos pits. Aí nas paradas, o Kurt Busch, o Tony Stewart e o Paul Manor, eles trocaram dois pneus. O Kyle Busch, o Matt Kenseth, Jeff Gordon, Brian Vickers, Kyle Larson, Carl Edwards e o Jamie McMurray, todos eles foram quatro pneus. Então, assim, nós tivemos o Kyle Busch, ele foi o primeiro dos que largaram com quatro pneus novos. Então, relargou. Na primeira fila foi o Castle e o Kurt Busch. A segunda foi o Manor e o Stewart. A terceira foi Kenseth e Kyle. A outra foi Vickers e Gordon. A outra foi Edwards e Larson. E depois, terminando, foi Al Mendinger e o Jamie McMurray. O que aconteceu? Na relargada, o 41, se vocês repararem quando vocês viram o replay, presta atenção que o 41, que ele ele, como ele já estava embaixo, ele subiu, ele desceu e voltou para o meio da pista. Então, tipo assim, ele foi trancando todo mundo, né? O 24, ele tentou descer, só que o 14 também desceu. E o 24 ficou perdido atrás. E o Jamie McMurray foi querer ir junto com o 24, só que não deu muito certo. E com isso, o Kyle Larson pulou lá na frente. Ele pulou lá atrás do Kyle Busch. A linha de cima se perdeu, a linha de cima acabou se perdendo porque o Lando Calrissian estava muito lento. Ele não tentar abrir, o pessoal também não conseguiu ter uma velocidade boa, igual o pessoal da linha de baixo tinha. Então o Calrissian ficou mais para cima, a linha de cima se perdeu completamente. E depois foi aquilo que nós vimos, né? Foi dois pneus novos contra quatro pneus novos. E não tem nem o que falar, lógico que os quatro pneus novos engoliram os dois pneus novos, e tivemos essa excelente batalha, que foi do 18 e 42 até a bandeirada final. O 42, depois que acabou a corrida, 42 até chegou do lado ainda, eu não sei se ele cumprimentou o Kyle Busch, mas o Kyle Busch cumprimentou ele. Ou se ele quis falar alguma coisa, porque na última volta, o Kyle Busch chegou até um pouco pesado com o Kyle Larson, deu uma fechada nele. Mas é aquele negócio, na hora tá na pista, tá valendo corrida e tá valendo vitória, uma vitória do Speed Cup, não uma vitória da Nationwide, então não tem barriga me dói não, não pode amolecer não. Então o Kyle Busch tá aí, um excelente resultado, um final espetacular, mostrando que Kyle Busch, se ele quiser lutar pelo título, ele tem condições, e o Kyle Larson, esse aí dispensa comentários. É um sério candidato a ser um ídolo daqui a um bom tempo. Daqui a uns 5, 6 anos ele é um sério candidato a ser ídolo, como é o Brad Keselowski. Um piloto forte, um piloto determinado, um piloto com vitórias importantes, e quem sabe talvez está com título. Desculpa ser muito longo, Hélio. Enfim, foi um grande fim de semana. Como você falou, né, Léo, eu acho que um fator que a NASCAR tem que ver logo é colocar critérios sobre essas bandeiras amarelas. Ainda mais com esse novo regulamento que a gente vai ter no Chase, né, poderíamos ter alguns problemas muito sérios, né, caso isso ocorra, porque vai ser praticamente sprint, né, três provas, né, que a gente vai ter eliminação de pilotos, né, e um amarelo no momento decisivo pode mudar o resultado, né? Eu acho que para a credibilidade do esporte é fundamental vir a fazer como fez na inspeção pós-corrida, né? Que colocou parâmetros ali, né? Colocou a regra no papel certinho para todo mundo chegar, ler e entender. Eu penso assim. É, de alguma forma, mas faz parte do jogo também da NASCAR, né? esse esquema aí de bandeiras amarelas, né? Ela acaba se promovendo com isso. É, bom, vamos lá, vou puxar o campeonato agora. O de novatos eu já falei, né? Kyle Larson lidera. Agora vamos lá para os 16 que estão estariam classificados hoje. É, Cal Edwards é líder com 186 pontos, um à frente de Dale Earnhardt Jr. Ambos já venceram corrida. A gente tem em terceiro Jeff Gordon, 184 pontos. Em quarto, Brad Keselowski. Em quinto, Matt Kenseth. Em sexto, Jimmy Johnson. Em sétimo, Kyle Busch. Em oitavo, Austin Dillon. Em nono, Ryan Newman. Em décimo, Joey Logano. Em décimo primeiro, Denny Hamlin, já com a largada a menos. Em décimo segundo, Jamie McMurray. Em décimo terceiro, Brian Vickers. Em décimo quarto, Paul Menard. Em décimo quinto, Rick Stenhouse Jr. Em décimo sexto, Kyle Larson. Em décimo sétimo, Tony Stewart. Em décimo oitavo, Casey Mears. Em décimo nono, Casey Kane. Em vigésimo, Greg Biffle. Então, estaríamos classificando para o Chase hoje três pilotos da Richard Childress, dois pilotos da Roush, da Gibbs estariam indo os três pilotos, da Ganassi os dois pilotos, da Penske os dois e da Hendrick estariam indo três pilotos, Gordon, Johnson e Dale Earnhardt Jr. De surpresa para mim, o Brian Vickers estaria se classificando pela Michael Waltrip, né? De surpresa, eu colocaria de cara, no momento, Kyle Larson e Austin Dillon se classificando para o Chase, e o Paul Menard como uma grande surpresa também. O Vickers, talvez ali, substituindo o Bowyer no Chase, que a Michael Waltrip está acostumando já a levar seus pilotos, né? E o bom desempenho da RCR também, com a regularidade dos seus pilotos. Campeonato é isso aí. Algum comentário aí sobre pontuação? Bom, sobre o campeonato, podemos ver aqui que o top 5 está muito forte. A diferença do primeiro até o quinto é apenas 7 pontos. Aí depois disso daí começa uma diferença já mais larga um pouco. Então, aí já começa do Johnson, já está 21 pontos já do Edwards, que é o líder. Ou a surpresa, a grande surpresa aí é o Edwards, que é o Edwards que está liderando o campeonato. Ele que deva ser a maior surpresa dessa tabela aí. E os dois ídolos, né, os dois pilotos mais esperados aí, é o Austin Dillon e o Kyle Larson, que se o Chase começasse hoje, estaria classificado, e o Austin Dillon muito à frente do Kyle Larson. Hélio? Então, pessoal, a questão das vitórias, né, 5 corridas, 5 vencedores diferentes, né, e se a gente for levar, né, temos pelo menos mais 10 pilotos aí que tem total chance de vencer corridas, como o próprio Joe Logano, como o próprio Jimmy Johnson, né? O próprio Tony Stewart, Kurt Busch, ou seja, periga a gente passar daquele limite que a gente colocou, né? Que era de 12 vencedores, né? 11, 12 vencedores. A princípio, a medida da NASCAR foi acertadíssima, né? Nesse primeiro momento, né, que é o regulamento novo, né, o pessoal ainda não... E a gente não pode passar de zebra, como o próprio Paul Menard, que vem muito bem, o próprio Almirola, o Wilson mostrou força, esses pilotos aí podem vir ganhar uma corrida e acabar tirando a vaga de algum nome grande. Muito interessante. Vamos ver o que vai acontecer, porque só 5 corridas de 26 da temporada regular, tem muita coisa para acontecer ainda. 21 chances de se classificar para o Chase, né, para esses pilotos. Vamos lá. E o Casey Mears não vão. É muito perigoso ele aparecer forte em algum top 5 de alguma prova daqui para frente. Esse número aí de 12, eu acho que a gente vai poder subir ele sim, hein? Só fazer um exercício rápido aqui. Quem eu vejo com chance de vitória? Tirando os 5 que já venceram, né? Então, Cal Edwards, Dale Jr., Keselowski, Kyle Busch e quem mais que venceu? Foi Junior, Edwards, Harvick. Exato, obrigado. Então a gente tem Jeff Gordon, a gente tem o Kenseth, a gente tem o Johnson, a gente tem certamente o Ryan Newman, a gente tem o Joey Logano, McMurray, talvez, Austin Dillon, talvez, mas o Kyle Larson, eu acredito, Casey Kane, Tony Stewart, O Greg Biffle costuma beliscar uma também. Então, assim, é um exercício bem interessante, né? E a gente tem que lembrar que tem que estar entre os 25 primeiros, né? Para estar elegível para o Chase, né? Não é 30 não, Pedro? 30 ou 25, uma coisa assim. Boa, boa, bom ponto. Eu não me lembro agora, não. Para mim que eram 25. É, mas, de qualquer forma, eu acredito aí que Kyle Larson, Rick Stenhouse e Austin Dillon podem chegar brigando também por vitórias, com certeza. Danny Hamlin, se recuperando também, é certo que vai vencer uma corrida. Então a gente deve ter um número entre 12 e 15 aí, com certeza, né? A gente teve 15 e teve uma temporada, só que a gente teve 16 nas 26 primeiras. Então, mas não gosto do regulamento novo ainda, tá? Não me agradou, porque a gente só vai saber se ele presta de verdade ou não na hora do Chase. Então o fato dele estar fazendo 5 vencedores diferentes nas 5 primeiras etapas não muda em nada a minha opinião de que o regulamento é uma bela de uma porcaria. É... Vamos só dar uma olhada aqui em 2013. Em 2013 a gente teve Jimmy Johnson, Carl Weathers, Matt Kenseth, Casey Kenney e Kyle Busch vencendo nas 5 primeiras etapas. Então não é nada demais que o regulamento fez, que no ano passado nós tivemos isso também. 5 vencedores diferentes nas 5 primeiras etapas. Se presta ou não, a gente só vai saber lá em Homestead se funcionou ou não. Eu continuo achando que eu vou me decepcionar com isso aí. É uma bela porcaria, mas... Muito bem. Não, é o Pedro. Eu, Pedro. Pode, essa, pode. Regra aí de, essa regra aí de, que fizeram aí, na minha opinião, eles só abriram mais o leque. Mas no caso contrário, não mudou nada. Só abriram o leque só. Tem, sim, o, vamos supor, o cara que tá lá, vamos ver que tá em 29 aqui. O 29 hoje é o Justin Allgaier. Justin Allgaier vai dar uma louca aí, vai ver se pouco, mano. Beleza, vencer pouco. Ele tá em 29. Aí ele faz uma coisa de manutenção e consegue, nas corridas meia boca aí, consegue ficar em 28º e consegue se classificar pro Chase. Porque ele tá lá em 29º. Então, acho que a NASCAR viu que nos últimos anos, alguns pilotos do top 20 para baixo, eles tinham vitória. Então, a NASCAR pensou assim, pô, nada mais certo que dar uma chance para esses pilotos que eles têm vitória. Então, vou dar uma chance para eles. Na minha opinião, a NASCAR só abriu o leque. Não que mudou o sistema, sabe? Não que vai mudar a competição em si. Para mim, ela abriu o leque, ponto final. Agora, no Chase, mudou o que vai mudar no Chase. Também não vai ter nada que é negócio de demolition car lá. O cara vai bater no outro, para ver outro na parede, para ele conseguir um campeonato. Isso também não vai existir, não. Já no Chase, eu penso que no Chase, uma vitória no Chase, a cada round vai ser interessante. Mas isso aí é um assunto do Chase e deixa mais para frente. Vamos falar do campeonato, da classificação pro Chase. Então eu penso que assim, a NASCAR só abriu o leque. Deu mais, ela colocou mais piloto, agora são 16, e até o top 30, quem vencer, tá dentro do Chase. Então é só apenas abrir o leque, para ficar mais gente, entupetar mais de gente. Mas, para mim, abrindo o leque desse jeito aí, não vai ser todos que vão estar pro título no Chase, mas sim, vamos esperar para ver. Só lá no Chase, na hora que tiver o primeiro corte, nós vamos ver realmente se deu certo ou não. Engraçado, né, Pedro? Porque, tipo, eu acho que você arriscar em algumas corridas como no combustível, por exemplo, como pode vir a acontecer, vai valer mais a pena, né? Porque você não se preocupa muito com a pontuação. E para alguns pilotos, quando chegar ali naquelas 10 provas do case ali, dependendo do número de gente que tiver vencido, vai ser tudo ou nada. É bem interessante, mas como eu falei, no primeiro ano pode dar muito certo, no segundo pode dar certo também, só que só com o tempo a gente vai ver se essa decisão foi acertada, né? Vamos aguardar, né? Eu também tenho a opinião de vocês, né? Eu acho que a NASCAR se arriscou muito a fazer essa mudança. Eu tenho medo, sinceramente eu tenho medo, mas vamos ver, né? Você já pensou assim, Dale Jr. lá, chega em Miami para ser campeão e aí dá um problema lá e perde o título e aí. Vamos ver. Bom, é isso aí. Eu acho que foi esse bloco, é isso aí. É vitória de Kyle Busch, Kyle Larson em segundo, Kurt em terceiro, Kenseth em quarto, Stewart em quinto, uma baita de uma corrida, diga-se de passagem. É, campeonato de novatos mudando, liderança no campeonato de pilotos na mão de Kyle Edwards, e cinco pilotos classificados para o Chase já. Kyle Busch, Kyle Edwards, Dale Jr., Harvick e quem mais? Brad Keselowski. Tá difícil de eu lembrar, hein, quem são os cinco vencedores. Mas até semana que vem começa a repetir, daí a gente não se confunde tanto. Vamos voltar com o bloco de perguntas e deixar os palpites para a Truck e para a Sprint Cup em Martinsville. A Nationwide só volta no Texas na outra semana.